Olá lá, Kindle maníacos! Eu sou Paulo Carvalho e esse é o nosso primeiro KindleCast BR, o primeiro podcast a falar exclusivamente sobre livros eletrônicos. Oi gente, meu nome é Maureen, eu sou gaúcha, leitura em potencial e fã de Kindle. Oi, eu sou a Mai e eu sou viciada em Kindle, apesar de não ter um. Olá pessoal, eu sou o Edson Tandelo Cruz, fui o fundador aí do Kindle Blog Brasil, mas hoje me considero apenas um pequeno participante, porque a gente está com vários colaboradores aí com conhecimento bastante grande, muita cultura e num mundo que tende a crescer bastante, que é o mundo dos e-books. Depois dos nossos recadinhos. Leave the nest to make your own. A gente tem algumas dicas hoje. Qual que é a dica que você tem pro pessoal que tá ouvindo, Maureen? Paulo, antes da gente entrar no ar, eu tava dando uma navegada aqui no Bully, que é um site que eu costumo frequentar, e no post do dia 9 agora de setembro, tá falando sobre a coleção Contos de Bolso 5, e o que eu vi é que eles estão disponibilizando no site, grátis. São como mini-books, são contos de autores independentes que estão sendo distribuídos de forma gratuita. Então tá lá disponível para baixar 2 contos de cada autor. Confesso que eu recém vi, eu não li nenhum, não baixei nenhum, mas já tô providenciando aqui. Então acho que é uma boa dica pro pessoal que tá querendo tomar mais intimidade com o e-book e não tá disposto ainda a nenhum desencaixe. Tá certo, muito bacana. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem pro e-mail do site ou então deixem nos comentários aqui do post que a gente vai responder nesse momento aqui para vocês. E vamos agora falar sobre o Kindle. Oi, Edson, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. A gente vai começar aqui o nosso primeiro KindleCast BR. Para deixar todo mundo que está ouvindo informado aqui, vamos primeiro explicar o que é esse negócio de livros eletrônicos, o que é o Kindle, como que funciona isso? Antes de começar, eu gostaria de dar um olá para todos. Como a gente está gravado aqui, pode ser que alguns estejam assistindo de manhã, outros à tarde, outros à noite, e ainda alguns com um pouco de insônia aí, participando de madrugada. Então, bem-vindos a todos. E é muito legal a gente poder estar participando aqui, interagindo com as pessoas que estão nos ouvindo. Bem, o Kindle nada mais é do que um leitor eletrônico de livros, mais conhecido aí como e-reader, até porque nasceu inicialmente em um país de língua inglesa, e é uma ferramenta de tecnologia que nos permite ler muito mais, de uma forma muito mais fácil, do que algum tempo atrás a gente tinha que carregar vários livros, aí os apaixonados por livros tinham que ter uma pasta aí bastante grande, porque livros são interessantes, mas pesam, né? Tem muitas páginas, tem livros que são interessantes que passam de 1000 páginas, apesar de alguns também serem muito interessantes com poucas páginas. Mas é um exemplo que eu posso usar, que foi o meu mesmo, eu carregava quando ia viajar alguns livros, 4, 5, 10, e isso daí se tornava pesado. O e-reader, esse leitor eletrônico de livros, veio facilitar muito isso aí, porque nos permite ter até 1000 livros, 1500 livros, dependendo do modelo do equipamento, você consegue ter uma quantidade enorme de livros contigo em qualquer lugar que você vá, para poder escolher, ah, hoje eu estou querendo ler um romance, ou estou querendo ler um livro de ficção. Então você tem ali uma biblioteca praticamente à sua disposição, nas suas mãos, muito mais fácil. Essa é uma das características de um leitor eletrônico de livros. Não é a única, tem várias outras. Não sei se vale a pena a gente estar comentando de todas, são inúmeras, mas uma das características, além dessa da portabilidade, é também a facilidade de você adquirir os livros. A gente está falando aqui do Kindle, por exemplo, um livro que tem um vínculo com a Amazon, que é uma livraria virtual e também uma livraria física, porque ela envia livros em papel para o mundo todo. É hoje a maior livraria do mundo e a gente tem com o Kindle um equipamento. Você conecta fácil através de uma rede, através da na internet, você pode procurar um livro, vem o que ele te interessa, adquiriu, e em pouco mais de que um minuto e meio, você já tem o livro ali disponível nas suas mãos. Você não precisa sair de casa, ir até uma livraria, buscar esse livro nas prateleiras, passar pelo caixa, comprar, voltar para casa para poder desfrutar dele. Você, onde estiver, você pode adquirir um livro e ler. Então, tem vários facilitadores dentro de um livro eletrônico, de um e-reader. Basicamente, são algumas das características que nos atraem nesse tipo de equipamento. Bacana. Outra coisa legal sobre o e-book é que o primeiro e-book criado foi pelo Michael Sternhardt, que veio a falecer no dia 6 de setembro agora, aos 64 anos. O primeiro e-book que ele fez foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1971. E o bacana é que ele já criou o e-book com uma ideia de democratizar o acesso à informação. Ele pensava o e-book como uma forma barata e simples de todos terem o contato com o conteúdo dos livros, né? E isso é muito bacana. Agora, voltando aos leitores, quais são os principais leitores que a gente tem no mercado e as principais diferenças entre eles? Olha, Paulo, eu queria até aproveitar e complementar uma coisa que você falou aí. A gente tem uma divisão muito grande entre um e-book e um e-reader, né? Quando o primeiro e-book foi criado, ele não tinha ainda um equipamento dedicado à leitura de livros aí como a gente tem hoje. Simplesmente era um livro em formato eletrônico e ele tinha a facilidade de ser lido num equipamento como um computador, por exemplo. Mas não tinha essa característica de tão fácil portabilidade, porque você tinha que levar o computador junto. E hoje, quando a gente fala um e-reader, ele é praticamente um equipamento bastante portátil, muito menor do que um notebook ou até mesmo do que um netbook, né? Mas agora, respondendo à pergunta que você fez com relação aos diferentes tipos de leitores eletrônicos, o principal leitor eletrônico que existe hoje e mais vendido em todo o mundo é o Kindle, realmente. Foi um dos primeiros com vendas em escala comercial grande, tá? Que teve um acesso bastante grande ao mercado, e desenvolvido pela Amazon, por essa grande livraria que depois se expandiu não só para uma livraria, mas para uma empresa de venda de vários produtos. Hoje a Amazon vende desde livros, que foi talvez o seu início, até barcos, iates, carros. Ela vende praticamente de tudo. É uma mega empresa de venda e distribuição com uma presença forte em praticamente todo mundo. E ela desenvolveu esse equipamento com o objetivo de facilitar justamente essa integração dos e-books, dos livros em formato eletrônico, que não necessariamente precisariam ser lidos só em computadores, com a portabilidade, com a facilidade de poder lê-los em qualquer lugar. Então, o Kindle hoje é um equipamento que a gente tem com o maior sucesso mundial na categoria dos e-readers, mas ele não é o único. Outra livraria grande americana, por exemplo, que é a Barnes & Noble, ela desenvolveu também um e-reader com um interesse em fazer o mesmo caminho que a Amazon, em ter uma facilidade grande de que as pessoas adquirindo os livros na sua livraria pudessem ter um equipamento para carregá-los e para lê-los, que no caso é um equipamento chamado Nook. O Nook já tem várias versões, já temos um Nook inclusive em versão colorida, com tela touchscreen, com várias outras características, e é um equipamento que foi desenvolvido aí pela Barnes & Noble para fazer uma concorrência diretamente com a Amazon. Além disso, a gente tem outras empresas mundialmente conhecidas, como Sony, por exemplo, que tem equipamentos de leitura eletrônica e readers, e temos alguns casos aqui no Brasil, alguns equipamentos que, se não são fabricados aqui, não são equipamentos que a gente possa considerar como um equipamento nacional, ele já tem uma distribuição local e tem um acordo aqui no Brasil bastante grande, como é o caso, por exemplo, do equipamento QER, que é um que tem um acordo bastante grande com uma livraria virtual, a Gato Sabido, que depois se juntou aí com a Submarino, e é um equipamento que é vendido no mercado brasileiro. Além disso, a própria Positivo, que também é uma empresa muito forte no mercado local, tanto na área de educação quanto na área de informática, tem computadores, notebooks aí sendo vendidos. É uma das maiores montadoras, inclusive, de computadores do mundo. É uma informação interessante que há pouco tempo eu andei vendo, que ela concorria diretamente com IBM, no caso hoje Lenovo, na fabricação de computadores. A Positivo também tem um leitor eletrônico de livros, que é o Alpha, Positivo Alpha. Além disso, existem N outros, tá? A gente tem aí Kobo, tem várias outras marcas que você pode ver dentro do próprio Kindle Blog Brasil, aí a gente tem alguns testes, algumas resenhas comentando de cada um dos principais e-readers. Toda semana estão aparecendo novos equipamentos, em toda feira de eletrônica aparecem novos equipamentos, e além dos livros dos leitores, dos e-readers, a gente tem uma fatia que acaba concorrendo, mas que depois a gente pode até explicar melhor, ou nesse podcast ou em outro futuro, que são os tablets, os equipamentos que vieram aí substituir em parte os computadores, mas que também tem uma característica no leitor eletrônico de livros. Ele tem alguns pontos positivos, tem vários outros negativos, mas não deixa de ser um concorrente. É um caso clássico de tablet, mais conhecido no mundo hoje é o iPad. Então a gente tem aí, depois podemos até fazer uma diferenciação entre o que é um e-reader, a diferença entre um e-reader e um tablet, mas eu acho que isso é uma fonte de tanta informação aí das diferenças, são muitas características diferentes que a gente pode tá trabalhando talvez em um podcast específico para isso, é um assunto bastante interessante. Ô Edson, conta aí pra gente um pouquinho essa diferença do acesso 3G versus Wi-Fi do Kindle. Tem um bocado de gente que já me questionou, um pouco curiosos assim, sobre isso. Isso é uma pergunta que sempre me fazem. Realmente as pessoas começam a se interessar por esse tipo de equipamento e começam a pesquisar na internet e veem que existem diferentes modelos. No caso do Kindle, a gente tem, além do tamanho diferente, tem um modelo que é mais conhecido, que é o Kindle de 6 polegadas, tamanho pequeno, mas que eu diria que tem 90% das vendas do Kindle. Existe um modelo um pouco maior, que é o Kindle DX, com 9,7 polegadas de tela. Ele é um pouco menos portátil, mas ele facilita para uma leitura de alguns tipos de livro que tem imagens muito grandes. E uma outra característica, essa que você perguntou, é com relação ao acesso Wi-Fi ou Wi-Fi mais 3G. Então, o que é isso aí? As pessoas perguntam, não, mas é um telefone? Porque quando você fala em 3G, você normalmente confunde com equipamento de telefonia, né, com celular. O que acontece é que o Kindle evoluiu. Nas primeiras versões, na primeira versão, né, no Kindle 1, ele simplesmente, você para baixar um livro, você para conseguir trazer um livro da Amazon para dentro dele, você precisava conectar no computador, fazer a compra pelo computador e depois baixar para o Kindle. Já na segunda versão, houve uma evolução onde você podia fazer isso através de uma conexão sem fio, uma conexão que nós chamamos de Wi-Fi. A conexão Wi-Fi te permite, dentro de um ambiente que você tem acesso a essa rede sem fio, você conectar, no caso, para a livraria da Amazon, poder fazer a consulta de um livro por assunto, por título, por autor, verificar se realmente aquele livro é o que te interessa, baixar um sample, um exemplo do livro, ou até já fazer uma compra direta desse livro e, por essa conexão Wi-Fi mesmo, você trazer o livro para dentro do seu Kindle. Pois uma evolução melhor ainda e mais interessante foi que a Amazon começou a incluir dentro dos seus equipamentos a versão de 3G, onde ela permite, não só numa área restrita de sem fio, numa área que você tem a conexão Wi-Fi, mas também todas as áreas onde você tem uma conexão de telefonia, de celular, uma conexão 3G, você poder também acessar a livraria da Amazon. E no caso, depois de uma evolução dentro dos Kindles, também passou a estar disponível um browser para você navegar na internet. Aí a questão é o seguinte, o pessoal fala, mas 3G, eu preciso colocar cartãozinho, igual eu faço no celular, eu tenho que pagar todo mês. Não, o que foi feito? A Amazon já embutiu dentro do Kindle o sistema, a ferramenta e também a parte de hardware para acesso a uma rede 3G. Então você não precisa, a primeira informação é que você não precisa colocar nenhum cartão de telefonia, você não precisa comprar um cartão da operadora de telefonia para colocar no equipamento, já está lá dentro. E você paga todo mês? Também não. Isso daí é algo interessante porque a Amazon fez um modelo de negócio que começou nos Estados Unidos, depois se difundiu por outros países e a gente já tem aqui no Brasil também. Ela fez um acordo, a própria Amazon fez uma negociação com as operadoras de telefonia, onde ela deixou liberado para quem faz o acesso pelos seus equipamentos, o acesso tanto à internet quanto à própria livraria, que também não deixa de ser internet, para aquisição dos livros, sem nenhum custo. E como que é o que a operadora ganha nisso, né? A operadora ganha que a cada, no caso aqui do Brasil, para citar um exemplo, a cada livro que a Amazon vende, a cada e-book, cada livro que ela vende para utilização dentro de um Kindle, ou mesmo no micro ou em um outro equipamento, permita essa leitura do livro eletrônico, ela cobra um valor a mais, tá? O valor a mais, no caso hoje esse valor está em $2, e esse valor ele forma um fundo, e esse fundo é direcionado às operadoras de telefonia. Então as operadoras acabam recebendo um subsídio para estar liberando esse acesso 3G sem custo. Então, resumindo, você tem um Kindle que tem Wi-Fi, você pode acessar tanto a livraria da Amazon quanto a internet em qualquer ambiente que você tenha uma rede sem fio privada, fechada, você pode estar acessando. Quando você tem um Kindle com Wi-Fi mais 3G, além de você poder acessar numa rede Wi-Fi, você também pode, em qualquer lugar que tenha uma operadora de telefonia, citando exemplos aqui do Brasil, operadoras Oi, Vivo, Claro e Tim, em qualquer uma dessas de local que tem acesso a essas operadoras, você também pode acessar a livraria da Amazon para consultar um livro, para baixar um exemplo de um livro, para baixar o livro realmente comprando ele, ou até para navegar na internet. A navegação na internet eu sempre coloco no próprio blog que ela não é a navegação que a gente tem no micro, é uma navegação um pouco restrita, até pelas características do Kindle, que não foi feito para isso. Ele não tem uma tela de touchscreen fácil de navegação, não tem o mouse, você precisa fazer a navegação por teclado. Quem não está acostumado, hoje a navegar no micro, vai achar que realmente é muito lento, cansativo e difícil. Mas, para uma eventualidade, para uma emergência, você está em algum lugar, precisa fazer uma consulta, por exemplo, no Google Maps, para saber onde fica um determinado ponto que você quer visitar, é uma possibilidade dentro do equipamento como o Kindle. Eu estava vendo alguma coisa a respeito sobre a questão do download Wi-Fi, que dizia que quando você compra o livro da Amazon, você já está incluso o que seria o gasto do Wi-Fi na compra do livro. Para navegar você não paga nada, mas para fazer um download de um outro arquivo ou mesmo de um livro que você manda para o e-mail da Amazon para ela converter para você para o formato do Kindle, que aí é cobrado uma taxa de alguns centavos para fazer esse download. Como é que é? Isso procede? O que que acontece? Não existe um vínculo do que eles estão cobrando com a forma do que você está baixando. Então, se você está no Brasil e você está comprando um e-book, para colocar esse e-book num leitor que está no seu micro, você não tem um Kindle, mas você vai comprar um livro para colocar ele no seu PC, você vai estar pagando uma taxa a mais, que é a taxa para subsidiar essas operadoras locais, independente de você estar utilizando ou não. Tá? Quando você faz esse processo que você está comentando, que é de você converter um livro, você manda uma determinada informação para a própria Amazon e ela te manda de volta convertido para o seu Kindle, né? Também existe aí um subsídio. Aí eu não sei te precisar qual que é o valor disso, o que é cobrado, mas existe também uma pequena porcentagem que está relacionada a esse valor. Então, algumas pessoas falam, não, mas eu não vou usar o 3G, eu vou pagar os mesmos $2? Vai. Infelizmente, por um lado, e infelizmente por outro, você vai estar pagando isso aí. Se você não tem um Kindle 3G, mas você está comprando um e-book da Amazon, você vai pagar da mesma forma para aqueles que têm o equipamento com 3G possam navegar e possam acessar sem estar pagando uma taxa de telefonia por mês. Em cima disso que o Edson acabou de falar, alguém já fez essa experiência de mandar o arquivo para a Amazon para ser convertido? Alguém já teve essa experiência? Bom, eu tentei fazer isso no começo, logo que eu ganhei o Kindle, porque eu estava muito curiosa, tinha poucos títulos em português ofertados e minha leitura em inglês não é assim tão fluida. E eu cheguei a tentar enviar alguns arquivos em PDF, mas eu não fui muito bem sucedida. Eu demorei para entender que precisava cadastrar um e-mail que era @kindle.com, se não me engano. Não é um e-mail qualquer que tu tens que cadastrar, e logo eu acabei desistindo da experiência, até porque depois eu descobri o Calibre e ficou bem mais simples de converter os arquivos. Pelo que me consta, você tem que ter uma conta na Amazon, e aí dentro dessa conta você habilita um e-mail que é seu nome, @amazon.com, e então você mandando para este e-mail, ele já converte e automaticamente ele põe na sua estante virtual, na nuvem. E aí quando você sincroniza o Kindle, você recebe esse livro já convertido. Paulo, uma coisa que vale a pena a gente comentar aqui para quem está ouvindo a gente aqui, você não pode mandar qualquer coisa para lá para converter, né? Eles também, a Amazon é bem restrita no aspecto de direito autoral, então, às vezes tem gente aí que fala e pega, não, vou pegar um livro da internet e vou mandar para converter. Várias vezes a Amazon retorna dizendo que aquele livro está protegido por direito autoral, que ele não pode ser convertido. Então, uma coisa é a gente converter textos que nós mesmos criamos ou que sejam oriundos aí de trabalhos acadêmicos internos e a pessoa possa estar facilitando simplesmente uma forma de transportar. Agora, quando você tem livros mesmo ou coisas que você acaba tendo aí um acesso, mas que não estão liberados para domínio público, também você tem uma restrição, aí acaba não recebendo essa informação convertida. A Amazon te envia um e-mail te informando que aquilo não pode ser feito dessa forma. Bom, e só para, não querendo estimular ninguém, mas não querendo estimular a pirataria também, tem uma outra forma de converter, que é grátis, que é pelo Calibre, e longe da gente querer estimular alguém a fazer uma pirataria, mas muitas vezes você pode escanear o seu livro em casa ou qualquer outra forma de obter os livros, ou quer converter de graça também, né? Não vai pagar os centavos para a Amazon. Não sei se alguém pode explicar melhor qual é o processo para quem está nos ouvindo. Olha, eu tenho uma ótima experiência com o Calibre. Nunca fiz pirataria, sou bem crítica com isso, não sou favorável. Mas eu, quando ganhei o Kindle e eu ainda não tinha descoberto o Kindle Blog, eu estava muito, muito voando, não tinha muita noção de como solucionar o problema da falta de oferta de títulos, enquanto já havia no mercado nacional algumas livrarias vendendo formato EPUB, principalmente, que eu descobri na marra que era incompatível, porque eu não sabia absolutamente nada mesmo sobre o Kindle quando eu ganhei um. E eu fiquei muito frustrada, eu disse, meu Deus, o que faço agora? Fui atrás de ajuda com pessoas que tinham um pouquinho mais de experiência e aí me apresentaram o Calibre, que é ao mesmo tempo um conversor de arquivos, ele faz uma série de conversões de PDF, se não me engano, de TXT também, de EPUB para MOB. Ele tem uma lista lá de formatos que ele converte, né, nos dois sentidos. E ele funciona também como uma espécie de gerenciador de biblioteca ali, parecido com o Kindle PC. Então, uma coisa legal do Calibre é que, primeiro, ele é um software multiplataforma, ele serve tanto para Windows, Mac e Linux. Não sei se eu estou certo sobre isso, mas ele tem uma filosofia de software livre e ele permite que você converta vários formatos, PDF, EPUB, o MOB que a gente usa, e inclusive ele também permite o formato ODT do OpenOffice, o que é bastante interessante quando você quer produzir os seus próprios e-books também. Você pode usar o OpenOffice junto com o Calibre para criar os seus e-books pessoais. Um ponto interessante do Calibre é que você não tem uma conversão pura, né, simples. Você pode usar essa conversão simples, uma característica mais fácil. Eu pego um texto, ou mesmo um texto que eu tenha, e converto ele diretamente para só portar ele no Kindle e sair lendo. Ou, se eu quiser, eu tenho algumas ferramentas dentro do próprio software que é gratuito, né, não tem um custo esse software, isso dá uma grande vantagem realmente. Eu posso estar otimizando algumas coisas, como, por exemplo, a parte de índice, fazer uma diagramação melhor, eu posso estar me aprofundando no uso do software e melhorar a qualidade daquilo que eu estou convertendo. Como a gente tem aí um monte de livrarias virtuais hoje no Brasil, que até por não ter uma representação da Amazon aqui, acaba não enxergando o principal leitor, o Kindle, eles não disponibilizam livro em formato para o Kindle. Eles acabam disponibilizando o livro em formato EPUB, que acaba sendo utilizado nesses outros leitores locais, e aí a gente tem que utilizar o Calibre mesmo para poder fazer essa conversão e também portá-lo no nosso equipamento. Bacana. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o site. Edson, como é que você teve a ideia de falar de Kindle, leitor eletrônico, há 2 anos atrás, onde isso ainda era muito novo, as pessoas ainda nem sabiam direito como é que era essa coisa, o que é isso de e-ink? Como foi essa experiência? Ah, ok. Eu sempre fui uma pessoa assim que é fascinada por tecnologia, por gadget, por equipamentos novos aí. E em um determinado momento eu fiquei sabendo do Kindle, né? Achei interessante a proposta dele, a proposta de ter um equipamento com o que você comentou de e-ink, onde você não tem uma tela iluminada, você tem uma tela muito similar àquilo que a gente vê em umas luzinhas para crianças, que acabam magnetizando, você passa a canetinha e faz em pó magnético lá um desenho. É muito similar. A característica é que você compõe no e-ink uma imagem, pode ser texto, pode ser até imagem mesmo, de forma que aquilo lá fica uma imagem estática, sem luz, não te prejudica a vista, é muito confortável de ler, muito similar a um livro impresso, né? E eu tive acesso a isso daí, acabei vendo numa revista, me interessei, acabei utilizando uma facilidade de comprar pela própria Amazon, pedi para entregarem no escritório da minha empresa lá nos Estados Unidos, e quando a pessoa veio aqui para o Brasil, a pessoa da empresa veio para cá, trouxe para mim. Eu fiquei fascinado pelo equipamento, pelas várias características interessantes. Eu sempre gostei de ler, sempre fui uma pessoa bastante interessada na leitura, e ele me permite aí ter mais de 1.000 livros dele sem precisar daquilo que eu comentei, de a gente carregar um peso bastante grande. Não tem a luminosidade na tela, então te facilita, você pode ler durante várias horas. Essa facilidade de não ter luminosidade também ajuda bastante no consumo de bateria. Então você passa vários dias, no caso era um Kindle 2 ainda, que eu eu tinha naquela época que eu lancei o site. Um Kindle 2 você ficava 10 dias sem precisar ligar ele na tomada. Mas surgia um pequeno problema. Era um equipamento bastante novo para a gente aqui no Brasil. O equipamento já era um sucesso nos Estados Unidos, mas ainda pouco conhecido no Brasil. E eu comecei a sentir algumas dificuldades e ia pesquisar na internet. E via que encontrava muita coisa lá fora, mas não encontrava nada aqui. Falei, poxa, será que só eu que estou usando esse equipamento no Brasil? Não pode ser, deve ter muita gente. Mas por que ninguém escreve nada? E eu tinha interesse também em criar alguma coisa, uma rede social, um blog, e juntou os dois interesses. Poxa, por que não usar disso aí que eu vi que não tem nada no Brasil e criar um blog sobre esse assunto? Então, comecei aí, não sou uma pessoa muito envolvida com a área de programação, de tecnologia para desenvolver sites, mas fui pesquisando um pouquinho e resolvi criar um blogzinho simples para falar de um tema que para mim era interessante, era novo e que eu via que não tinha nada no Brasil. Então, no final de 2009, por volta de setembro de 2009, eu criei aí o Kindle Blog Brasil, que a gente agora carinhosamente chama de KBB, para facilitar, né? E comecei a colocar alguns posts. Em princípio, eram coisas que eu mesmo encontrava para responder as minhas dúvidas em outros blogs, outros sites lá fora, outras coisas que eu ia descobrindo sozinho, e comecei a ver que tinha gente que realmente tinha o mesmo interesse que eu e começava a pesquisar e estava presente ali, mandava comentários, mandava e-mails, e assim foi. Assim nasceu o Kindle Blog, e durante um bom tempo eu acabei fazendo posts aí de uma forma individual, praticamente eu coloquei 100 posts sozinho, os primeiros 100 posts do blog aí, mas vi que estava ganhando um volume bastante grande e eu também não sabia responder tudo que me perguntavam. E chegou um momento que eu falei, não, vamos abrir um pouco mais isso aqui. Aí eu coloquei uma proposta de ter novos colaboradores. Em poucos dias me surgiram várias pessoas interessadas também em escrever. E hoje, aí, quase 2 anos depois, a gente daqui a pouco vai estar completando 2 anos de blog, a gente conta com vários colaboradores, pessoas que têm um conhecimento muito mais aprofundado que eu, que simplesmente me considero o fundador aí, quem teve uma ideia inicial aqui no Brasil, mas que é talvez hoje um dos menos colaboradores do blog, mas foi assim que surgiu. Realmente o interesse inicial de juntar tanto a criação de um blog por uma satisfação pessoal, quanto a ver que no mercado a gente não tinha nada aqui no país voltado para esse tema. Bom, Edson, alguma coisa divertida, alguma coisa diferente, alguma história que queira contar, assim, que veio através do site ou por causa do site, algum contato? Ah, tem várias coisas, né? Algumas que eu lembro aqui foram, primeiro, o começo do blog era um desafio, porque as pessoas que tinham dúvidas que eram, às vezes, mais cabeludas, assim dizendo, do que as que eu tinha. Então, eu tinha que passar horas e horas procurando. Eu fazia um serviço de Google focado no Kindle para outras pessoas. As pessoas me perguntavam, pô, antes de eu dizer que não sei, deixa eu procurar. E assim eu acabei ganhando uma facilidade de conhecer um pouco mais o equipamento. Só que em um determinado momento a gente começou a ter um sucesso interessante e surgiu aí uma proposta de participar de um programa de televisão, algo que eu nem imaginava que um blog poderia me propiciar. Eu fui contatado pelo pessoal da TV Brasil, que queria fazer uma reportagem dentro de um programa chamado Cara e Coroa, programa semanal da TV Brasil, onde duas pessoas, um jovem, que é o Cara, e um senhor já de mais idade, com 70 e poucos anos, 76, 77 anos, que é o Coroa, trabalham um tema, e eles iam falar um tema sobre livros, tá? Trabalhando um tema de livros em vários lugares do Brasil. Eles fizeram um programa, foi composto em gravações em São Paulo, no Rio, no sul do Brasil, em Santa Catarina, e me convidaram se não queria participar falando sobre os e-books, os livros em formato eletrônico, e sobre os leitores eletrônicos. Eles acharam isso através da própria internet, acharam o nosso blog, e se eu poderia participar, indicar outras pessoas. E foi aí bem interessante, eu acabei indicando algumas pessoas para participar. Ao final só pôde o Cristóvão, que é um professor da Fundação Getúlio Vargas, muito legal, uma pessoa que nos ajuda bastante aí dentro do blog, mas também é um cara de uma cultura muito grande e super antenado em temas novos. Nós dois fomos participar lá na gravação do programa. Foi uma aventura bem legal. Agora, uma coisa pitoresca, né, que nós ficamos praticamente 2 horas e 10 gravando o programa ali. Nos perguntaram N coisas, falamos e mostramos equipamento, tudo dentro de um sebo localizado na região central de São Paulo, sebo mais antigo aqui de São Paulo. Messias? Exato, foi no sebo do Messias, esse mesmo. Nós tivemos lá mostrando a situação dos livros em papel antigos no sebo, numa forma que é talvez a forma mais cultural, assim dizendo, de divulgação de livros, né, onde as pessoas realmente têm interesse na leitura, vão procurar obras raras, vão procurar informações aí que às vezes você já não encontra, já estão esgotadas nas livrarias, junto com um equipamento totalmente tecnológico, novo, recente, que é um Errida. Nós tivemos lá e ficamos essas 2 horas e 10 gravando o programa, e depois a ansiedade, a família inteira na frente da televisão no dia que eles falaram que ia aparecer. Primeiro que demorou uns 3 meses para depois que a gente fez a gravação para ir ao ar. Mas aí nos avisaram, ó, vai ao ar tal dia e tal. E aí todo mundo na frente da televisão falou, oba, vamos aparecer lá na televisão. Tá? Essas 2 horas e 10 viraram 2 minutos. Foi algo bastante interessante, foi minha primeira experiência televisiva, né? Mas depois disso surgiram outras coisas também, já teve convites aí da própria USP para estar fazendo palestras sobre e-books, começa a ser um tema interessante. Então a gente tem aí algumas situações novas que não dava para se imaginar quando o blog foi criado. Além disso daí, um outro ponto interessante que vale a pena comentar é que tem muita gente que às vezes, pelo nome do blog, né, por chamar-se Kindle Blog BR, apesar de não ser um blog exclusivamente de Kindle, a gente começou com esse foco, mas hoje é um blog que fala muito mais de livros eletrônicos e também dos outros leitores, não é focado exclusivamente no Kindle, a gente fala dos outros leitores. Tem muita gente que entra me mandando e-mail aí, criticando como que a gente acaba falando sobre o Kindle, que é um leitor americano, sendo que hoje já existem várias ofertas no Brasil, tentando justificar aí uma reserva de mercado brasileiro. E depois, quando você começa a discutir, colocar alguns temas, alguns pontos positivos de um, negativos de outro, essas pessoas chegam no final, já teve casos assim, falar, você me convenceu, eu acho que eu vou vender o meu e comprar um Kindle. Então, muita gente acaba indo por esse lado. Algum leitor já fez alguma coisa que te deu medo, ou então já te assediou de alguma forma? Não, assim, nesse aspecto não. O que acontece muito, né, são pessoas que veem o blog, entram ali, fazem uma pesquisa no Google. A gente está numa posição bastante privilegiada, até pela quantidade de posts, quantidade de acesso. A gente está lá encabeçando a lista do Google quando se coloca Kindle, se coloca Kindle Brasil. Então, as pessoas acham o blog, vão ler, só que ao invés de procurarem dentro do próprio blog, eles veem lá que tem um e-mail de contato, me mandam um e-mail assim, o que é isso? Como é que funciona esse negócio? Então, antes de tentar aprender um pouco por conta própria, vem perguntas de tudo, né? Perguntas que, assim, qualquer simples navegação ali você consegue responder. Então, às vezes, eu passo várias vezes na semana respondendo e-mails com informações que já estão presentes no blog. No comecinho eu até escrevia bastante, depois eu comecei a ser obrigado a reduzir. Falei, olha, basicamente é isso, em uma única frase assim, mas se quer mais detalhes, está lá no blog, porque as pessoas começam a ver que você tem um ponto de informação, não se dão ao trabalho de procurar. Isso acontece bastante. Mas o pessoal é muito receptivo, a gente tem tido críticas, são poucas, eu comentei algumas dessas daí com relação aos leitores locais, mas a maioria são de parabéns. Realmente, as pessoas, o que nos colocam de positivo é que o blog ele acaba sendo diferente de muitos que a gente vê de outros assuntos. A gente vê muito blog aí que é simplesmente uma cópia de outros que estão em outros países, ou mesmo de outros que estão aqui no Brasil, mas que tem uma estrutura maior. Simplesmente as pessoas pegam, extraem informação e copiam, né? Então, no Kindle Blog, a gente tenta ser um pouco diferente. A gente escreve o que passa nas nossas experiências, na nossa cabeça, na nossa vivência. A gente acaba colocando ali posts inéditos, não copiando coisas que ouvimos em outros, que vimos em outros. Claro que em alguns momentos você tem que dar informação. A Amazon vai vir para o Brasil? Ah, vai. Você começa a procurar onde que saiu isso, que revista que falou, e copia parte dos textos que estão ali, citando a fonte sempre e colocando mais informações que você possa complementar. Mas a grande maioria dos nossos mais de 500 posts hoje, eles vieram de informações da cabeça dos autores. Ou coisas que nós vivenciamos, que nós fomos atrás e escrevemos com as nossas próprias palavras. Isso tem sido muito bem aceito. O pessoal fala, pô, às vezes eu vou procurar alguma coisa sobre Kindle, sobre Reader, eu entro em meia dúzia de blogs, está tudo escrito a mesma coisa. Parece até que foi copy-paste. Agora, quando eu entro de vocês, às vezes a conclusão é a mesma, mas a forma de escrever, a argumentação, o entendimento é bem diferente. Realmente dá para sentir que as pessoas escreveram e não simplesmente copiaram. Isso é bem gratificante. É uma coisa que eu achei bem interessante uma vez que eu vi nos comentários no blog. É um cara reclamando que, olha, depois que entrou os novos colaboradores, a qualidade do blog caiu muito. Aí você pacientemente respondeu que, olha, não é bem assim. O acesso cresceu muito. Se você está num dia estressado, eu espero que você se acalme um pouco e depois reconsidere isso que você está falando. E a pessoa depois veio falar, eu estava nervoso, desculpa. É, já faz um bom tempo isso. E realmente, eu sou da opinião inversa. Eu acho que depois que eu deixei de estar escrevendo sozinho e abrir e ter outra pessoa, a qualidade melhorou muito, porque são outras cabeças pensando ao mesmo tempo. A gente tem pessoas de diversas áreas, de várias áreas. Tem pessoas que estão fora do Brasil, que a MEI mesmo tá fora do Brasil. A gente tem pessoas de áreas específicas, tem pessoas que são da área jurídica, outras que são da área acadêmica. Tem cabeças pensando diferente e interpretando os e-books e o Ezerida de formas diferentes, né? Então você sai daquela coisa, é a forma X de pensar e começa a ter N outras visões. Isso engrandece muito as opiniões. Tanto que a gente aumentou muito a quantidade de comentários e de interação no blog. Vocês podem consultar aí no blog hoje, cada post que é colocado tem N comentários dos próprios autores, um falando que concorda, que não concorda, discordando, dando mais exemplos, citando. Isso que é interessante. O interessante de um blog é não ser uma visão única de uma editora, por exemplo, de uma editora de revista ou de jornais que escreve com aquele perfil e que, às vezes, alguns casos são bem abertos para os jornalistas, outras passam por um crivo prévio, mas aqui é totalmente aberto. A gente pode interagir e colocar múltiplas faces da realidade de cada um, que às vezes são todos acabam concordando, como por exemplo aí a qualidade do Kindle e a qualidade, por exemplo, da assistência técnica da Amazon é praticamente uma unanimidade, e outras são muito diferentes. Tem gente que acha que, vamos para dar um exemplo, gente que acha que não, livros como Harry Potter não servem para nada, que o negócio são os livros clássicos, é a forma clássica de se escrever. Outros já acham que não, que tem que ter uma literatura nova, tem que ter uma literatura diferente, que às vezes não preza tanto pela qualidade da escrita, mas que facilita o entendimento, isso vai trazer novos leitores. Então tem um pouco de visão de tudo, isso é bem interessante. Só uma ressalva, Edson, não sou eu que estou morando fora, é a Rafa. Opa, desculpa. Tá vendo? A gente começa a ter vários colaboradores, a gente acaba até confundindo as pessoas. O ponto que eu não comentei é que a gente tem acessos além do Brasil e de Portugal, Moçambique, Angola, que são os lugares que falam português, a gente tem muita gente, muito brasileiro, vivendo fora, que acaba acessando também. Então você olha lá, às vezes tem gente dos Estados Unidos, do Canadá, até do Japão, que acaba acessando. É claro que não é a maioria. E alguns desses, como foi o caso que você comentou agora, a Rafa, acabou acessando nos Estados Unidos, achou que era interessante e virou uma colaboradora, nossa enviada especial no país da Amazon. Já que ele falou sobre a gente escrever ideias que vêm na nossa cabeça, eu acho legal que a gente compartilhe um pouco as nossas experiências com o Kindle, que cada um teve. Bom, meu contato inicial com o Kindle foi de total deslumbramento. Eu ganhei o Kindle no meu aniversário, no ano passado. Enfim, já tinha começado um pouco de contato com e-books, computador mesmo, porque tinha resolvido peitar e publicar um, mas era uma coisa um pouco distante, assim. Ah, Kindle, não, imagina, muito longe, até porque tava bem mais caro na época. Aí ganhei o Kindle, e eu disse, meu Deus, quando eu abri a caixa, foi uma surpresa só. Aí comecei, não tinha nenhum e-book dentro dele, aí eu comecei a buscar, achei muito pouca coisa para comprar na Amazon, né? Isso me decepcionou um pouco de saída, a falta de oferta de títulos em português, especialmente de títulos que eu pensei, vou encontrar, poxa, pelo menos Saramago lá para comprar, Borges, essas coisas que eu imaginava que seria óbvio estariam disponíveis, não estavam. Depois passei por um período de busca por ofertas de e-books grátis, vi que tinha muita coisa pirata, pouca coisa era original, enfim, legalizada, e aí me afastei um pouco disso e comecei a quebrar a cabeça nesse ramo aí das conversões, né? Eu não tenho uma biblioteca muito grande no Kindle, até porque eu continuo lendo bastante em papel, mas é meu fiel companheiro, como o Edson comentou, o fato de eu poder carregar um Tolstói no Kindle versus um na bolsa, nossa, são algumas grandes de diferença. Então é uma experiência fantástica, porque ele tá sempre comigo e qualquer oportunidade que eu tenho de parar para tomar um café, venha que ele me acompanha. E você, May, como que é a sua experiência com o Kindle? Olha, na verdade, a minha experiência com Kindle ainda é de vitrine. Eu tenho muita vivência de e-books, mas com o Kindle, ele é meu plano futuro e minha próxima aquisição. Eu ia comprar um agora em agosto, quando uma amiga minha foi para os Estados Unidos, mas com todo esse papo de um novo Kindle, ou um novo não, ou um novo tablet, eu acabei deixando e segurei alguns meses para ver se decide ou não. Se não se decidir, em dezembro agora, eu compro, mas sair alguma coisa, né? Eu espero decidir. Mas eu passei muito tempo trabalhando por hobby, no caso, com e-books, num projeto de deficientes visuais de digitalização de livros. Então, eu não tinha um scanner, mas eu fazia revisão, eu fazia editoração para que os deficientes visuais pudessem botar o livro no computador e usar o text-to-speech que o computador lesse para eles. Que isso é legalizado por lei, né, para acesso. Bacana. Bom, no meu caso, eu também não tinha um leitor eletrônico, eu tava louco pra comprar um. Aí eu vi pra vender o W801, não sei se é esse o nome certo. Tava a um preço bem razoável, e aí eu tava vendo o limite de cartão de crédito, esperando um dia pro outro. E aí, por um acaso, entre esse um dia e o outro, eu vi alguém vendendo um Kindle 3 usado, R$10 mais barato do que tava o outro e-reader. Aí eu falei, ah não, eu quero comprar esse seu. E tá aqui na minha mão, perfeitinho, foi muito pouco usado. Então deu muita sorte. Eu vou aproveitar que estamos falando desse tema e vou colocar mais uma coisa pitoresca aqui, que pode parecer brincadeira, mas é verdade. Eu já tinha o blog do Kindle, eu já, como eu falei, foi desde o final de 2009, e em fevereiro do ano passado, fevereiro, março de 2010, eu participei de um evento da empresa que é onde eu trabalho, e a gente tem vários participantes, vários parceiros que participam desse evento, com stands, tudo, uma feira voltada para a área de tecnologia. E um desses stands, um desses parceiros, estava com uma promoção. Você preenchia um papelzinho lá, colocava numa urna e concorria a um prêmio. E esse prêmio era um Kindle. Esse prêmio era um Kindle 3. Vou participar, né? Todo mundo está preenchendo e colocando. O mais interessante é que acabou a feira, passou um mês e meio, quase dois meses, eu recebo um e-mail dizendo, olha, Edson, você foi o sorteado do Kindle. Eu não acreditava, né? Falei, estão brincando comigo. Aí eu entrei em contato com ele e falei, o que vocês estão brincando? Descobriram que eu tenho um blog? Não, você tem? Eu falei, não sabia. Você foi sorteado mesmo. E eu acabei ganhando um Kindle novo. Eu já tinha adquirido o modelo 3 aí e acabou recebendo o modelo 3 também. Eu nem abri a caixa, né? Eu falei, o que eu vou fazer com dois Kindles? Eu vou pegar e revender esse daí. Eu acabei vendendo esse Kindle. A pessoa que comprou ficou super satisfeita, porque eu vendi por um preço praticamente de Amazon, sem custo, sem taxas aqui no Brasil, mas eu fui o sorteado. Uma coisa interessante também de experiência com o Kindle é que tanto eu quanto o Cristóvão, a gente, apesar de ter o Kindle já há algum tempo, de ter participado, como eu falei, no programa da TV Brasil, logo que saiu o iPad, tablet da Apple, a gente aí, os dois fascinados por gadgets, acabamos adquirindo, né? Eu comprei logo no começo lá nos Estados Unidos também, consegui trazer para cá, acabei comprando um iPad, o Cristóvão a mesma coisa. Aí nas primeiras semanas o iPad é fascinante, né? Colorido, com touchscreen, todo cheio de coisas. Você pode fazer mil coisas dentro dele, vídeos, livros, revistas, jogos, tudo, né? Eu falei, poxa, eu acho que eu vou acabar aposentando o meu Kindle, né? E foi ficando de lado ali, ficou várias semanas aí, talvez até um pouco mais do que alguns meses, uns dois, três meses. Eu até me cobrava, poxa, sou um blogueiro sobre Kindle que já faz um tempo que não pego o Kindle. Mas depois você começa a ver que não é tudo isso. O iPad acabou ficando de lado. Eu ainda uso ele para ler, por exemplo, revistas. Eu acho que para revistas ele é mais interessante que o Kindle. A revista tem muito de imagem, tem muito a atração do lado colorido, essas coisas. Então eu tenho algumas revistas que eu compro no iPad e leio por lá. Mas ele é cansativo para ler, ele é pesado. Você segura, eu tenho vontade de ler ou deitado, ou quando estou no sítio também, na beira da piscina, alguma coisa, vai tentar ler aquilo lá. Depois de 10 minutos segurando o iPad na mão, você não aguenta mais, né? Se tiver no sol, então você não consegue ler nada por causa do problema de luz. Com sol, você não consegue ler nada no iPad. Então você começa a pesar algumas coisas e depois desse período parado, eu falei, não, eu tenho dois equipamentos diferentes. Da mesma forma que eu, quando adquiri um aparelho de DVD, eu não deixei de assistir televisão, tá? Apesar dos dois projetarem na mesma tela, né? Eu continuei vendo filmes que passam na TV aberta, filmes que passam na TV por cabo e também filmes em DVD. E o Kindle acabou sendo a mesma coisa. Eu, hoje, eu diria que para ler livros, para acessar a parte de livros mesmo, para carregar para todo lado que vai, o Kindle acabou sendo a opção mais interessante. O iPad tem seus benefícios para jogos, para áudio, para vídeo e para revistas, mas em livros é a mesma coisa. E o interessante foi que depois, conversando com o Cristóvão, que tinha ficado vários meses aí sumido do blog, ele colocou exatamente a mesma coisa sem eu ter falado nada. Ele falou, eu tô voltando ao Kindle, então hoje eu tenho o meu MacBook para escrever, porque eu escrevo muito para a faculdade, tenho o meu Kindle para ler os livros, para ler os artigos, para carregar as coisas, e tenho um iPad para algumas coisas de diversão, para algumas coisas intermediárias entre um micro e um celular. Eu partilho completamente dessa impressão, Edson. Eu não tenho propriamente um iPad, mas tenho acesso direto, porque eu moro com uma pessoa que também é apaixonada por tecnologia. É um brinquedinho que cansa fácil, assim. Ele não seduz por tanto tempo, não fideliza. Não mesmo. Eu posso te dizer que o iPad já está... No começo eu acessava, usava ele diariamente a carregar a bateria todo dia. Esse é outro problema do iPad, né? Diferente do Kindle, que na versão 3 aí eu passo às vezes 3 semanas sem carregar ele. O iPad eu tinha que carregar todo dia porque eu usava direto. Hoje, às vezes passa uma semana, quando eu vou pegar, eu falo, putz, não carreguei a bateria, pois já faz uma semana atrás, nem lembrava mais. Você acaba não tendo um uso tão prático. Eu estou tentando encontrar hoje um uso dele, que eu coloquei alguns programas que me ajudam profissionalmente. Então, alguns programas de tarefas, de projetos, de coisas, ele deixou de ser aquela coisa de novidade, de joguinho. Tenho lá mais de 200 aplicativos baixados, vários gratuitos, a maioria gratuitos, alguns pagos. Mas agora você fala, 99% disso aqui não serve para nada. Então, começar a achar um foco para utilizá-lo. Diferente do Kindle e do leitor eletrônico, ele tem o foco já nele mesmo. Ele é feito para ler livro, não vai se perder com outra coisa. Então, eu acredito que estou encontrando um foco para o iPad no aspecto profissional, para os projetos, para algumas coisas aqui que eu vou utilizando, mas ficou muito claro que um equipamento não substitui o outro. Verdade. Ô Edson, aproveitando o embalo, já que a gente começou a fazer quase essa comparação entre o e-reader e iPad, fala um pouco pra gente aí dessas novidades, desses rumores de um possível tablet, um Kindle tablet e as mudanças, perspectivas de mudanças no próprio site da Amazon, voltados para isso. Antes de falar nisso, eu vou falar mais uma coisa que é interessante, é que eu quase fui apedrejado uma vez que eu coloquei um post no blog criando uma historinha. Acho que vários já devem ter lido isso aí, criando uma historinha entre duas pessoas que viajavam, uma levava um Kindle e outra levava um iPad. E aí eu coloquei também, claro, forcei, eu dourei um pouco a pílula para um lado, mas colocando os problemas do iPad e as características positivas do Kindle, né? E foram N características, né? Problema de bateria, problema de ler no sol, problema de ter que pagar para acessar a internet. Então, várias coisas. Foi bem interessante, porque além disso, eu também acabo colocando, sendo colaborador de um blog de iPad, coloquei o mesmo post lá. Nossa, o pessoal queria me expulsar do blog, porque onde já se viu? É bem interessante. Sugiro quem tiver um tempinho para procurar aí no nosso Kindle Blog BR, um comparativo entre o iPad e o Kindle, vocês vão achar bem interessante essa historinha. Agora, falando sobre o que você perguntou aí, a Amazon tem uma divulgação já vazando na imprensa, algumas coisas que eles mesmos informaram, outras que são suposições, já até aparecem em alguns sites aí, como o Gizmodo, por exemplo, já colocou até a imagem de qual será a cara do tablet da Amazon. A Amazon estaria lançando um equipamento concorrente, entre aspas, do iPad, do tablet que tem mais sucesso no mundo hoje. A Amazon deve estar lançando, acredita-se que, como tudo que ela faz todo ano, é um pouco antes do Natal, aí, coisa de final de outubro, para poder pegar a época de vendas de final de ano, de Natal, para dar de presente, ou para se auto-presentear, né? Ela deve estar lançando no final do mês de outubro, se na nada acontecer diferente, um tablet, um equipamento com as características similares ao iPad e aos outros tablets de mercado. É, uma coisa que se coloca muito é que não vai ser um concorrente do Kindle, não vai ser um equipamento que vai substituir ou vai acabar com o Kindle. Ele vai ter dentro, com certeza, um programa de leitura de livros do Kindle, da mesma forma que hoje você tem um programa de leitura de livros da Amazon, é portável em iPad, em plataforma Android, em iPhone, em MacBook, em Mac de mesa, em desktop, qualquer equipamento que use o sistema operacional do Mac, em PCs, mesmo em Linux, a gente tem aí o software de leitura da Amazon. Ela simplesmente coloca o Kindle como um equipamento portátil que permite a leitura de livros, mas ela disponibiliza o software muito similar ao que roda no Kindle para outras plataformas. Então, ela estaria lançando esse tablet para concorrer, para ganhar um espaço a mais no mercado, mas não concorrendo diretamente com o Kindle. Ela vai ter lá a possibilidade de leitura, só que também ele vai ser voltado para jogos, para multimídia, para diversão, para acesso à internet, para outras coisas. E, em paralelo a isso, até justamente para não demonstrar que não vai estar uma coisa substituindo a outra, existe também aí um pouco, talvez, não sei se esse ano, porque aí já os boatos são menores, mas que estaria saindo um Kindle versão 4. Um Kindle versão 4, com cada um coloca algumas características possíveis, né? Alguns falam de uma tela touchscreen, onde você fica mais fácil a manipulação do livro, a própria navegação, e acaba com aquele tecladinho que o Kindle tem hoje. Outros falam que seria um equipamento onde estaria utilizando já o e-ink, a mesma forma de tela sem iluminação, mais colorida. Isso já é um pouco mais difícil, porque a gente tem aí até no próprio blog alguns posts falando que a tecnologia ainda não está totalmente disponível e eu acredito que vai demorar um pouco mais. Mas, com certeza, o Kindle deve ter uma versão mais nova em breve e a Amazon vai trabalhar com os dois produtos, tanto com o seu tablet quanto com o leitor eletrônico. E lembrando aí que, assim como o Kindle atual, que a Amazon já trabalha praticamente preço de custo, o Kindle Tablet, pelo menos pelos rumores, também vai ser trabalhado a preço de custo e aí cai a menos da metade de um iPad, o que já ganha uma fatia muito grande no mercado só por ser barato justamente. É, a informação que a gente tem aí também, claro, tudo suposição, né? Que o valor de venda de um tablet da Amazon estaria por volta de $250, que seria exatamente 50% do custo do iPad mais barato, que é o iPad de 16 GB com Wi-Fi só, que custa $499. A gente precisa lembrar uma coisa, quando a gente fala de Kindle, eu acredito que em breve, em pouco tempo, o Kindle vai passar a ser um equipamento gratuito. Mas como que é isso, gratuito? Tudo que é de graça não tem valor, né? E também vai ter um problema. Se é de graça, vai ter uma fila gigantesca para todo mundo receber o seu. Mas a Amazon não é uma empresa de venda de equipamentos. Ela é uma empresa que vende, ela tem um grande reseller, né? Ela revende produtos, ela não vende os seus próprios produtos, ela revende produtos de outro. E ela vende conteúdo. Ela vende conteúdo, no caso de livros, conteúdo, os livros realmente físicos e conteúdo em formato eletrônico, os e-books. A tendência é que em pouco tempo a Amazon passe a oferecer assim, olha, você compra hoje o Kindle, ele já começa em $114, né, o valor mais baixo. Em vez dela oferecer você comprar um Kindle por $114, ela vai falar assim, olha, você compra $150 de créditos em livros na Amazon e leva um e-reader, um Kindle. Por quê? Porque com certeza, se você tem um e-reader, você tem um Kindle, você vai continuar comprando livros dela. E aí ela vai ganhar nos livros, ela vai ganhar no conteúdo. Até por isso ela consegue fazer uma assistência técnica tão interessante, tão boa, e que é muito melhor do que os nossos equipamentos locais aqui, como eu comentei, alguns equipamentos locais, porque essas empresas que vendem os equipamentos locais, elas querem vender o equipamento. Não, meu negócio é vender um XYZ, meu negócio é vender tal equipamento, e aí ganhar no equipamento. A da Amazon não, ela quer vender um e-reader que você precisa utilizá-lo durante um ano, dois anos, três anos. Ela tem uma vida útil dependendo do tipo de pessoa que está utilizando, mas pegando uma média aí de cada Kindle dura em média três anos. Durante três anos, se o equipamento custou $120, $130, $150, uma pessoa que tem um equipamento desse para leitura de livros, ela vai gastar $500 em leitura de livros, $600, $1,000 em leitura de livros, em livros que ela adquire. Então aí é que está o negócio da Amazon. Eu acredito que ela vai fazer o mesmo com o seu tablet. Ela vai vender discos, vai vender som, vai vender a parte de mídia em outras coisas, filmes, e vai estar utilizando isso daí para subsidiar o custo do equipamento. Bom, e isso sem falar no Kindle with Ads, ou com anúncios, que com certeza deve render mais que o próprio aparelho, que o lucro que eles ganham no aparelho deve ser o quê? De $5? Enquanto esses anúncios, indo para milhares ou milhões de aparelhos que estão sendo vendidos, rende muito mais dessas empresas que têm muito dinheiro para pagar por um anúncio. Então isso é também uma potencial fonte para eles. É, isso é o que a May falou, é que tem um modelo de $114, diferente do outro que custa $139, acredito que é o valor. Ele, toda vez que você liga ele, aparece uma publicidade. Então, isso daí facilita subsidiar o custo do equipamento. Isso é realmente o que a May falou. E é algo interessante, porque quando a gente fala em volume, em grande volume, né, isso daí acaba pagando realmente investimentos fortes. Tem um outro post no blog que comenta sobre a utilização desse tipo de equipamento nas escolas. A gente fala, não, mas o Brasil é um país pobre, entre aspas, né, no investimento em educação. Só que uma pessoa fez uns cálculos lá e mostrou que o que se gasta hoje em livro impresso para educação no Brasil, para você colocar livros no antigo segundo grau, vai que hoje eu não sei nem o nome que tem mais, os livros que são pagos pelo governo nas escolas estaduais, municipais e federais, e a distribuição de tudo isso, o custo de todo esse material, sairia muito mais em conta o governo comprar um reader para cada criança que entra nesse momento, no início dessa fase escolar, porque durante 3, 4, 5 anos, ela simplesmente precisaria liberar conteúdo e deixar de ter custo de envio de livros, de papel, de impressão, de estoque, de tudo isso. Seria muito mais barato. Enquanto a gente fala que em 4 anos de estudo ela vai ter que gastar X reais para mandar os livros para essas crianças, para esses jovens, se ela der um Kindle ou um outro e-reader no começo desses 4 anos e simplesmente depois enviar para eles o conteúdo para se baixar nesses leitores, ela vai gastar um terço do custo que ela tem hoje. Parece que é um milagre, mas não é. É simplesmente uma situação financeira. É, interessante. E voltando sobre a questão do Kindle com propaganda, quando eu vi aquela notícia eu fiquei assim, mas como é isso? Eu tô lendo no meio, vai ter propaganda, vai atrapalhar? Mas não. Quando você liga a proteção de tela do Kindle, que você aperta uma chavinha que tem embaixo dele, e aí você trava os botões pra não ficar virando de página enquanto você deixa na bolsa, alguma coisa assim, ele já aparece uma imagem. No modelo normal são imagens da Amazon, capas de livro, coisas assim. É nesse lugar em que ficam as propagandas, então nem chega a ser uma coisa que afeta a sua experiência de leitura, o que é muito bacana. Muito obrigado, Edson, esse nosso primeiro podcast. Foi muito interessante e informativo. Espero que vocês que estão ouvindo também gostem. E é isso. Bom, vou agradecer também ao Edson por ter tirado esse tempo, participar aí com a gente. Até teve uma semana conturbada semana passada, então agora relaxar um pouquinho com a gente. E fico muito feliz assim por fazer parte desse grupo. Eu tô há pouco tempo no Kindle Brasil, então quero só ver isso funcionar por muito tempo ainda. Bom, eu vou repetir aqui, eu vou agradecer a satisfação de estar participando desse grupo. Eu entrei como uma absoluta interesseira, como leitora e como usuária de Kindle, por conta das coisas super interessantes que o blog tinha para oferecer. Acabei me envolvendo, fui super bem acolhida como participante, enfim, contribuindo lá no site. E estou aqui de completa intrometida, porque não entendo lhufas da parte técnica de um podcast. Estamos aqui, bem guiados pelo Paulo, mas com o firme propósito de fazer a conversa essa render, fazer isso durar, como a Mai comentou, e graças à iniciativa fantástica do Edson, que se dispõe a gastar tempo, porque isso tudo envolve tempo da vida da gente, para repartir experiências interessantes com todo mundo. Então, tomara que quem esteja nos escutando também faça aí movimento e ajude a gente a construir um podcast que seja realmente frutífero para todo mundo. É, eu pessoal, que tenho a agradecer aí, porque como foi essa ideia que nasceu, uma sementinha, acabou se transformando em uma grande fonte de informação, de interação com várias pessoas que estão focadas no mesmo assunto, e eu acredito que esse primeiro podcast tem tudo para ser um sucesso também, ser apenas o primeiro. E a gente, da mesma forma que o blog hoje tem mais de 500 posts e temos mais de 400 mil acessos, eu acredito que em pouco tempo, principalmente com a Amazon vindo para o Brasil, o pessoal se interessando cada vez vez mais por leitura e os e-books sendo cada vez mais comercializados também no nosso país, tem tudo para a gente ter muito que conversar, tem muito o que apresentar e falar aqui para as pessoas que queiram nos ouvir. Então, todos convidados, eu acho que não só nós que participamos do blog, as pessoas que, além de sugerirem, queiram participar também, é um espaço aberto e sempre tem aí oportunidade para todos interagirem conosco. Obrigado a todos, obrigado ao Paulo aí que está nos mediando aqui nesse primeiro podcast.